Aí, Denis, tá ligado aquela mulher lá, parceiro? Pô, tava aqui me chamando no WhatsApp, me chamando no privado. Pô, enchendo meu saco, falando que quer voltar, que tá com saudade. Pô, mano, na moral, não volto não, irmão. Tá com saudade de mim porque tá inventando que quer me ver. Logo, logo agora, justamente agora que eu tô embrasando. Tá com saudade de mim porque tá inventando que quer me ver. Logo, logo agora, justamente agora. Não, não, não, não, não. Nem me dando 1 milhão. Eu não volto, não. Eu não volto, não. Não, não, não, não, não. Nem me dando 1 milhão. Eu não volto, não. Eu não volto, não. Vai ligar, vou rejeitar. Quer saber, vou te contar. Tô bem, sem ninguém. De rolê no Guarujá. Sem você pra me tirar a paz. Desculpa, mas não quero, não. Né? Pela qualidade da voz, pela qualidade do beat, tu já sabe quem é, né? É Denis, pô. É Denis DJ. Denis DJ. Eu sei que tu vai usar isso ainda. Tá com saudade de mim porque tá inventando que quer me ver. Logo, logo agora, justamente agora que eu tô embrasando. Saudade de mim porque tá inventando que quer me ver. Logo, logo agora, justamente agora. Não, não, não, não, não. Nem me dando 1 milhão. Eu não volto, não. Eu não volto, não. Não, não, não, não, não. Nem me dando 1 milhão. Eu não volto, não. Eu não volto, não. Vai ligar, vou rejeitar. Quer saber, vou te contar. Tô bem, sem ninguém. De rolê no Guarujá. Sem você pra me tirar a paz. Desculpa, mas não quero, não. Não, não, não, não, não. Nem me dando 1 milhão. Eu não volto, não. Eu não volto, não. Não, não, não, não, não. Nem me dando 1 milhão. Eu não volto, não. Eu não volto, não. Tá doido que eu vou voltar? Logo agora que eu tô embrasando?